Vai, George. George na guitarra, vez afinada. Essa banda vai passar 50 anos, não tem jeito não, bicho. Eu até querendo desistir, que juro mesmo. Aí, o pessoal é fácil. Ai, que delícia, esse baile tá uma urra. Ai, que delícia, esse baile tá uma urra. Ai, que delícia, esse baile tá uma urra. Ai, que delícia, esse baile tá uma urra. Vai. Virou disputa, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, ai, ai, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate. Ô, sucesso, beba! Essa banda é de fazer suar o sovaco. As novinhas não vão se dar, é. É o rei da caça, viu, meu irmão? Vamos cantar, meu velho. Ai, que delícia, esse baile tá uma uva. Ai, que delícia, esse baile. Desculpa, sou minha rota, foi mal. Esse baile tá uma uva. Ai, que delícia, esse baile tá uma uva. Vai. Virou disputa, qual bombom mais vai? Qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula, qual bumbum mais. Depois que você toma catinga, velho porco, um litro de catuaba, o capa fica quente, aí o pai fica legal, rapaz, essas mulheres balançando essas bundas pra cima, hein? Pô, agora a vida é bunda, tá muito bem pra todos. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula, ai, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. Você sai do mesmo? Esse é o rei da cacimbinha. É pipoca, boneca. Lá em São Paulo, eu era tenor. É.